ativar o modo reggae. Do jogo pro rock doido, ativar o modo reggae. Me separei porque não dava certo. Me separei porque não dava certo. Hoje eu vou pro rock doido, ativar o modo reggae. Hoje eu vou pro rock doido, ativar o modo reggae. Me separei, porra. Tô solteira agora. DJ do baile, eu vou sentar na você. Sentar na você. Lá tem samba. Me pira, minha buceta tá solteira. Me pira, minha buceta tá solteira. A solteira. Solteira agora. A solteira. Ele é novinho e já tem. Me pira, minha buceta tá solteira. A solteira. Tô solteira agora. Minha buceta tá solteira. Esse ruim na voz, me separei, porra. Hoje eu vou pro rock doido, ativar o modo reggae. Hoje eu vou pro rock doido, ativar o modo reggae. Me separei porque não dava certo. Me separei porque não dava certo. Hoje eu vou pro rock doido, ativar o modo reggae. Hoje eu vou pro rock doido, ativar o modo reggae. Me separei, porra. Tô solteira agora. DJ do baile, eu vou sentar na você. Lá tem samba. Me pira, minha buceta tá solteira. Me pira, minha buceta tá solteira. A solteira. Solteira agora. Ele é novinho e já tem. Ele é novinho e já tem. Olha, eu sei que tem. Você vai me dar. Olha, eu sei que tem. Você vai me dar. Me pira, minha buceta tá solteira. Me pira, minha buceta tá solteira. A solteira. Solteira agora. Minha buceta tá solteira.